você na parede do meu coração. Lembro o jeito que tocou em mim, foi sem explicação. O amor me atraiu, me envolvi no toque da sua mão. Não sei porquê, meu mundo para se começa a te ouvir. Vejo milhares de estrelas dentro dos seus olhos. Amor, nem acredito que você está aqui. Quero seus beijos e seu colo toda manhã, ao acordar e quando anoitecer. Vou continuar te amando, pois você é o melhor de mim. É tudo pra mim. Banda New Project, agora é pra valer. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. DJ Big Show, a nova tendência. Lembro quando eu te conheci, foi tudo tão real. Eu fixei você na parede do meu coração. Lembro o jeito que tocou em mim, foi sem explicação. O amor me atraiu, me envolvi no toque da sua mão. Não sei porquê, meu mundo para se começa a te ouvir. Vejo milhares de estrelas dentro dos seus olhos. Amor, nem acredito que você está aqui. Quero seus beijos e seu colo toda manhã, ao acordar e quando anoitecer. Vou continuar te amando, pois você é o melhor de mim. É tudo pra mim.